proclamo. Sei que o céu pode se abrir. Não há limites pro teu agir, Senhor. Teu poder vai além do que eu posso sentir. Mesmo sem ver, eu confio em ti. Sei que tua mão vai me conduzir. Planos maiores já estão em mim, pois tua promessa não tem fim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, pelo teu poder que atua em nós. Glória a ti, Senhor dos céus e da terra. Quando impossível me cercar, eu descanso, sei que vai chegar. Pois o teu tempo nunca falha, teu amor tudo restaura. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo. Te faz.